CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui na rádio que toca notícia, ela que tem um nome de peso. Eu não sabia do nome completo, eu perguntei para ela antes do ar aqui e eu vou dizer para até começarmos essa conversa. É Maria das Graças Lopes de Faria Campos, mais conhecida como Das Graças. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Prazer recebê-la aqui no estúdio da CBN Foz. Ela, Das Graças, que é a mais nova cidadã honorária aqui no município de Foz do Iguaçu, um título que foi concedido pela Câmara Municipal. Inclusive, muita gente ficou aí extremamente contente com esta menção. Das Graças, você não é daqui, natural daqui de Foz do Iguaçu, não. Lá de Minas Gerais, né? Lá de Minas, lá da Zona da Mata. Já está aqui na cidade de Foz do Iguaçu há 3 décadas, é isso? Acho que não tem bem, não. Tem uns 27, 28. Mas está chegando. Colunas nos jornais. Como é que foi essa entrada no colunismo social? Antes de vir aqui para Foz do Iguaçu, inclusive, você já fazia essa parte de fotografar pessoas e tudo? Já. Lá em Cabo Frio, tinha uma revista que era de Minas, eu me esqueci até o nome. Aí colaborava com a revista, tirava foto e mandava notícia. E depois eu trabalhei também no Dia, em Niterói. Mandava foto, notícia, mas era mais assim de acidente. Aquela coisa de mostrar até a tragédia que infelizmente eu que... Infelizmente. Eu morava em Cabo Frio e dava muitas. Aí eles me conheceram, aí pediram para mim se eu podia colaborar. Aí colaborei mais ou menos 2 anos, mas não foi com colunismo, foi mais com notícia, assim, a pessoa que está chegando, eu mandava para eles. Eles publicavam, mas não era sempre. E como é que foi essa entrada, esse interesse até por esta área do colunismo social? Quando eu cheguei para aqui, Guilherme, há muito tempo, há 27, 28... Não tinha ninguém. Uma cidade bacana igual Foz do Iguaçu. Você entende? A pessoa só pensava em Itaipu, Itaipu. Mas não tinha. Não tinha crescimento da claro, cidade. Claro. Né? Não divulgava nada. Aí o Rogério me deu a maior força, o Rogério Bonato, ele e a Letícia. Aí quando a gente viu, a gente estava começando a ceder foto para o jornal, daí a pouco a gente já estava engrenando. E esse foi o começo, então, esse lá naquela começo, época, foi o em que Foz do Iguaçu estava passando por grandes transformações, né? Agradeço também o Rogério Bonato, que se não fosse ele também, não, ele e a Letícia. Naquela época era outro jornal ainda, não era a Gazeta do Iguaçu, né? Era o outro jornal, era... E o jornal da Letícia, não me lembro mais o nome. Vamos até pedir aí se o Rogério Bonato estiver por aí, já lembrar um pouco até dessa história do jornal, porque aqui em Foz do Iguaçu é até uma pena, nessa parte que eu vou entrar agora, é até uma pena, porque ao longo dos anos nós tivemos vários e vários meios de comunicação, mas hoje em dia, por exemplo, apenas um jornal impresso diário, isso prejudica também até esse trabalho do colunismo social? É uma redução de espaços que a gente tem? Eu acho que prejudica até a cidade, né? Porque você não tem escolha. Você tem que só ir naquele. Devia ter 1, 2, 3 jornal. Bom. E com relação, até vou lhe perguntar, colunismo social, porque até foi algo que eu lhe comentei antes fora do ar, porque muitas vezes as pessoas têm até um certo preconceito, acha que é o espaço que está ali no jornal apenas para colocar fotos e tudo, mas por trás de toda aquela coluna ali existe um trabalho intenso, né? Ah, existe. Muito cansativo, muito intenso. Tem que ir fundo, porque senão não consegue. Literalmente noites e noites mal dormidas? Noite e noite. Você tem que trabalhar igual a mim. Eu vivo mais de fotografia. É as fotos que me dão sustento. Porque eu tenho o salário, a pensão do meu esposo, mas é muito pouca. Se eu não tinha, infelizmente, o governo é uma vergonha. O meu esposo trabalhava na Receita Federal, ganha uma mixaria. Se eu não comprar, tá com as fotos, não dá para me sobreviver. É muito difícil. Aí entra o jornalismo, que é a coluna social. Aí você pode tirar mais alguma coisa para compensar. Quando eu comecei a trabalhar com turismo, a gente até olha um outro lado da profissão, porque muitas vezes as pessoas pensam, turismo é estar ali passeando, se divertindo, quando na verdade você está trabalhando no momento que os outros se distraem. No colunismo social é a mesma coisa, você está ali no ambiente, nas festas, festejando, mas enquanto todo mundo está se divertindo, você também está trabalhando. Estou trabalhando, mas é bom que você também diverte, sabia? Você, né, com essa também, uma hora você... Você esquece até do trabalho, assim, modo de se dizer, mas tudo numa brincadeira. Mas tem lugar que você, às vezes, não consegue nem tomar água, não dá tempo. Muita correria? Muita correria. Mas tem lugar agora, já é mais calmo um pouco. Estou conversando aqui na CBN com a Das Graças, ela que é cidadã honorária de Foz do Iguaçu. Ela atuou aí durante décadas e décadas no colunismo social aqui da cidade. E daqui a pouco eu até vou lhe perguntar no próximo bloco deste CBN Entrevista, porque hoje tem mais um integrante da sua família que está nesta área de colunismo social. Enfim, vamos deixar essa história para o próximo bloco. Vamos a uma breve pausa para o repórter CBN em Rede Nacional na sequência. Daqui a pouquinho já estamos de volta na segunda parte deste CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado eu recebo aqui no estúdio da CBN a mais nova cidadã honorária do município de Foz do Iguaçu, é a Maria das Graças Lopes de Faria Campos. Não reconheceu imediatamente pelo nome completo? Pois bem, Das Graças, colunista social aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ela nos contou na primeira parte desta conversa até um pouquinho de como surgiu esse interesse pelo colunismo social e eu terminei a primeira parte, o primeiro bloco do CBN Entrevista, colocando que não é apenas a Das Graças na família que está nesta área de colunismo. A geração seguinte também assumiu essa incumbência? Seu filho, Marco? Mas tem que ir, né? Porque eu acho que isso aí, sabe, você querendo trabalhar honestamente, dá para você sobreviver. Não precisa. Ficar rico é besteira, é muito difícil. Pelo menos para você sobreviver honestamente. Mesmo que hoje os tempos sejam outros. Seja também, diferente, né? Sabe? Mas se com garra e amor, consegue. E acho que ele vai conseguir. Porque ele é um cara muito batalhador, muito esforçado. E com certeza está nos ouvindo agora, né? E ele ainda tem uma coisa melhor do que eu, que ainda mexe com televisão. Aí é melhor ainda. E eu vou lhe perguntar justamente porque lá na década de 80... Como é que era o trabalho feito? Porque era publicação em jornal e até a qualidade da impressão, nós tínhamos a questão de preto e branco, colorido. Como é que era feito esse trabalho das fotos? Era bastante complicado? Ah, era. Eu só trabalhei com preto e branco. No meu tempo, não... só umas duas vezes na primeira linha que saiu colorido. Só em revista, né? Mas também não sei quem mandava as fotos para lá e eles... Mesmo que... Mas o jornal sempre foi preto e branco. Primeira linha jornal aqui de Foz do Iguaçu, que aliás, anteriormente tinha até outro nome, né? Era o jornal Segunda Mão, depois que ele acabou virando o Primeira Linha. Quantos anos foram de atuação no Primeira Linha? Ah, é que eu tenho lá, tem 16 anos. Terá 16 anos. 16 anos e neste espaço, mantendo ali uma coluna por semana? Por semana. Não dá nem para calcular aqui de cabeça. Eu confesso, sou ruim de matemática, mas realmente é um tempo bastante grande. E agora eu lhe pergunto até, porque nós aqui, independente do setor da comunicação que a gente trabalha, há períodos em que há uma pauta extremamente forte, né? Sobra eventos, sobra acontecimento, e há os chamados períodos das vacas magras. Como é que faz para lidar com isso também no colunismo social? Ah, você tem que escolher, né? Aquilo que te interessa mais e interessa também pro jornal. Porque eu sempre trabalhei como colunista, mas nunca olhei só o meu lado. Olhava sempre o lado do dono do jornal. Porque se você tem um cliente bom para sair na social, é claro. Se o patrão vai lá e faça um bom negócio. Mesmo que você não faça, mas tem alguém do jornal para fazer. Sempre revisava, era isso. Aí, para mim, todos eles era ótimo por causa disso. Mas vaca magra, magra, época, não, nunca vi mesmo. Foz do Iguaçu é uma cidade neste sentido, uma cidade bastante movimentada nesta área também da comunicação? Eu acho que sim, né? Se compararmos com outras cidades do mesmo porte, dá para dizer que aqui em Foz temos até mais eventos, mais acontecimentos. Mais eventos tem, mas negócio social tem muito pouco. Eu fui a Muriaé esses dias, nossa senhora, mais de 3 jornais, uma cidadezinha menor do que Foz, sabe, tem eventos todo dia. Aqui não, quando tem só um, quase um por mês, bem dizer, ou por semana, bom. Evento, aquele evento bom. Tem mais aniversário, casamento, mas troço que vem de fora aqui. Quase não tem como a cidade de turismo, não. Tem poucos eventos. Tem que batalhar mais para vir mais eventos. Personalidades que você fotografou, teve alguma grande personalidade que inclusive você não esperava fotografar e acabou clicando nas suas lentes? Ah, eu tinha sempre uma pessoa que eu ficava doida para tirar uma foto dele. Era o Álvaro Dias. Aí um dia, belo dia, eu consegui atirar e ele ligou para mim e ficou meu amigo. Nunca conseguia, sabe, assim, aquela oportunidade. Sempre eu não podia. Aí um dia eu cliquei de longe, lá no aeroporto. Aí botei no jornal, ela adorou. E o Collor também. O Collor também, para mim, foi uma honra ter tirado a foto dele. Fernando Collor, em seu tempo de Fernando presidente Collor, ainda? De presidente, quando ele veio aqui, candidato, né? Eu achei muito maravilhoso. Consegui entrar lá para tirar a foto dele. E tirei muitos e gostei. Relação com as autoridades, até aproveito, já que você tocou no assunto, né, de um senador e um agora ex-presidente e senador. Uhum. Como é que é a relação até com as autoridades nesse período que você atuou como colunista? O Collor, depois que ele ganhou, meu aniversário todo, ele nunca esquecia de mim, porque eu trabalhava também num jornal que falava que era dele, eu tinha participação, que era o Gazeta do Paraná. E o meu aniversário ele nunca esquecia, nem aniversário nem Natal. Sempre mandava um telegrama, um cartão bem bonito no Natal, sabe? Nunca esquecia. Aí depois que saiu também, que caiu, continuou sendo meu amigo. Agora que acabou, agora a gente perdemos o contato. E com as autoridades locais aqui de Foz do Iguaçu, como é que era esse tratamento, esse relacionamento? Ah, eu me adaptava muito bem com o Dobrandino. Dobrandino, para mim, era um cara que toda hora que eu precisasse, ligava para ele, ele estava sempre ali, sabe? Pronto a me ajudar. Quando eu fiquei viúva, ele botou meu filho dentro do carro, foi lá e procurou um lugar para o meu marido ser. Ele falou, vou procurar a última morada do Ari, vão lá, Marco, que foi lá no Jardim São Paulo, perto do irmão dele. Sempre gostei muito do Dobrandino. Para mim, todos eles são bons, sabe? Mas o Dobrandino era... O Paulo era muito meu amigo, antes de ser candidato. Depois não tinha tempo mais para os pobres. Você já até me falava que acabou até se desligando um pouco, né, dessa área do colunismo social. Como é que você vê hoje a atuação dos profissionais que estão aí, até com relação a lidar com as novas mídias que estão surgindo? Porque seu filho também, hoje em dia, ele lida com os meios de comunicação tradicionais e os novos que estão surgindo, que são ali internet e tudo. Como é que você vê hoje em dia este panorama aí de novas tecnologias até? Eu acho que é bom, sabe? Eu acho que é um avanço muito, muito bom isso. Porque cada um, né, vai tendo mais tempo. No meu tempo, você não tinha. Se você não ficasse ali a noite toda batendo ali, errou, né? Joga a folhinha fora, começa tudo de novo. Agora não. Eu acho que isso é uma boa oportunidade. É muito bom isso. Tem que ter gente boa para trabalhar. Boa para ir à luta e conseguir e levar a cidade e a população e tudo para cima. Porque eu acho que Foz está muito por baixo. Falta um pouco de melhoria na estima dos moradores? Muito, muito, muito. E de político, de empresário, Você vê, se você quiser ir arrumar um patrocínio aí bom, você não consegue. Eu vejo gente, Muriaé é uma cidadezinha pacata, lá em Minas. Leva Zeca Pagodinho, Ivete, tudo. Às vezes um show lá leva 2, 3 pessoas de e foi. Não traz nada. Agora que esse menino está conseguindo trazer alguém aqui na ONU, o que a cidade aqui já fez? A festa da cidade. Qual é o cantor que já tem? Só traz o da região. Podia trazer uma pessoa de nome, dava mais nome para a cidade. E ajudava também a... E ajuda a divulgar mais a cidade. Agora eu não sei, não tem dinheiro, não tem dinheiro para tapar buraco, não tem dinheiro para saúde. Pô, você não entende como pode. Muriaé é uma cidade muito menor do que essa. E duvido se Muriaé tem tanto dinheiro igual aqui. Nas cidades menores, a gente até nota, será que não é até um pouco mais fácil, até um contato mais próximo entre empresariado, entre autoridades, entre pessoas que trabalham no meio de comunicação? Será que isso também não facilita um pouco? É, pode ser, porque Muriaé é bem mais, tem bem mais comunicação do que aqui. E outra coisa, eu acho também, sabe, que quando eles vão a esses eventos, aí começa os empresários tudo ajudar. E aqui não é só a prefeitura, é só o governo. Não tem, eu acho que os empresários aqui não ajudam muito a batalhar para isso. Ou seja, se tratando até de eventos, de produção cultural até, né, de difusão cultural, falta apoio dos empresários? É muito, a mentalidade deles são muito curta, me desculpa. Eles que me desculpam, mas é... Você não se lembra quando o Beto Carreiro queria trazer para aqui? Eles não deixaram? Que disse que ia matar os passarinhos, não tinha condição? Aí ele foi para onde? São Paulo, parece. Teve uma época que ele tinha em Santa Catarina e queria trazer um outro para cá. Eles não deixaram. Ou seja, falta uma visão mais ampla. Mais ampla. Onde que eu falo com você? Não, só ver ganhar dinheiro e construir. Não é isso. Tem que trazer coisa boa para a cidade. Ou seja, aquela história que a gente não precisa só de comida, né? Mas precisa também de precisa diversão de e arte. Não, você precisa de comida, mas você tem que ter os cereais para você plantar os carocinhos e daí você... Não, mas aqui não. É a mesma coisa esse negócio dos moambeirinhos. A cidade esses dias aí estava falido. Não são os moambeiros de toda semana que vai levar droga, levar isso. Acabou com a cidade. Quer dizer que isso aí não é uma mentalidade? Muito eu, para mim, eu acho que é. Vamos até abordar um assunto agora aqui que, quando foi anunciada a sua presença aqui na rádio, muitas das pessoas que passaram pelas suas lentes, mas também aquelas que têm interesse nessa área da comunicação social, já deixaram pré-agendadas essas perguntas. E eu vou perguntar aqui a respeito de até dicas para aquelas pessoas que querem hoje ingressar na área do colunismo. Você que teve toda essa experiência, todo esse tempo na área, quais são as principais até qualidades que uma pessoa precisa ter e as dicas que você dá a esta pessoa? Ah, eu acho assim, sabe? A pessoa tem que ter gosto pela arte e sei lá, eu nem curso eu fiz. Eu me lembro, o curso que eu fiz foi de monóculo. Isso nem existe mais, slide. Sabe, aí é onde que eu acho. Hoje em dia é muito... Se a pessoa gosta de tirar foto, sente aquilo na alma, só ir ali comprar uma maquininha e pão. Acabou, hoje em dia é tudo prático. Você leva ali no laboratório ou joga na internet. Quer dizer que aí sim já é diferente. Agora, com relação até a isso que você colocou, da mesma maneira como está fácil, mais fácil hoje em dia, né, atuar também, temos uma abundância, digamos assim, uma superposição das pessoas, e aí é que entra o critério humano, aquela pessoa que consiga fazer essa seleção, consiga dar qualidade a todo aquele material? Eu acho que sim, né? Eu acho. Mas eu queria ver antigamente, que era difícil. Aquelas maquininhas, tudo, né? Era complicado. Agora não, você pega uma maquininha e até uma criança de 5 anos bate foto muito bem. Celular e tudo. Ou seja, ficou realmente mais muito fácil prático, mostrar prático, publicamente. É, claro. Qualquer um pode falar que... Ah, eu vou ser fotógrafo, eu acho. Tem muitas pessoas que falam que é fotógrafo, mas não sei, não. O fotógrafo é aquele troço bacana que você sai à luta, batalha. Não é só ter uma maquininha e falar que é fotógrafo. Dicas também para fotografar pessoas. De que maneira é possível tornar essas fotografias cada vez melhores? Porque, que nem a gente já falou, não é nenhuma questão de tecnologia, nada. É questão mais do olhar ali, da percepção do fotógrafo. Eu acho que a foto depende da pessoa. Tem pessoa, quando é ruim por dentro, a foto não sai bem. Quando ele não fecha os olhos, ele entorta a boca, nunca sai bem. Eu acho que se você fotografar, aquela imagem que tem dentro da pessoa é que sai na lente. Agora, se você está ruim com você, não adianta. É muito difícil dar certo. Como você colocou, a fotografia muitas vezes ela mostra a imagem externa, mas é preciso capturar aquele momento. Externo, mas a interna também ela mostra. Se você está bem com você mesmo, mas está sorrindo por fora, mas aqui por dentro você não está. Quando você vai ser fotógrafo, eu penso assim. Agora eu nem estudei fotografia, assim. Não, eu só fiz o curso de slide naquela época. Antes dos meus filhos até nascer. Que era muito complicado, era em um alemão, tudo em inglês, era complicado pra gente. Tirei em primeiro lugar, mas sempre tirei boas fotos. Agora até lhe pergunto com relação à questão da família, porque a gente sabe que no colonismo social, é que nem a gente até já colocou, enquanto as pessoas muitas vezes estão participando de um evento ali, se divertindo naquele horário, você está trabalhando e em horários que poderia estar com a família. Como é que uma pessoa que quer atuar nessa área pode até fazer para conciliar a questão filhos, no seu caso marido? Como é que era, como é que se fazia essa gestão? Não dá para você. Você tem que escolher ou a família ou... É igual o meu esposo. Meu esposo nunca gostava de sair atrás de mim. Aí um dia eu falei para ele, ou você vai, senão eu vou sempre ficar... Aí ele resolveu. E sempre onde que eu ia, ele estava ali comigo. Mas porque se você tem você não tem hora de sair, você não tem hora de chegar, você não tem hora de almoçar, nada disso. Às vezes tem época que você nem água. Você passa sede e não consegue nem tomar água de tanto trabalho. Agora não, agora é tudo calmo. Mas antigamente foi bem complicado. Esse título de cidadã honorária foi uma surpresa para você até que tenha partido este reconhecimento por parte dos vereadores? Para mim foi, sabe? Porque eu não achava que eu conseguia assim, sabe? Mas eu acho que é pelo meu trabalho de 20 e poucos anos aqui em Foz, como deve ter muitos vereadores ali que eu já fotografei eles pequeno. Muito antes de pensar em carreira pública. Muito, muito. Né? Sabe, eu acho que, sei lá, eu acho que quando tem que ser, é. Não adianta nada. Porque eu agora estou até por baixo, eu não estou mais naquela onda de que eu tinha. Agora não. Agora eu estou esquecida, já estou uma pessoa de idade, estou uma pessoa, já não estou na mídia mais. Mas aí, né, eu gostei, adorei, agradeço muito Queiroga, todos eles lá que me deu essa oportunidade. E para mim foi o título mais, já ganhei da Marinha, já ganhei bola de ouro, fui a primeira mulher da bola de ouro que ganhei, já da Marinha, eu acho que eu fui a primeira mulher também, depois que foi a mãe do Tony Cirilo. Quer dizer que para mim esse daí foi, por saber que eu sou cidadã de Foz do Iguaçu. Isso é muito bom, isso é uma maravilha. E olha, esta entrevista aqui com a Das Graças, você que está nos ouvindo agora no AM ou na internet, eu já aviso desde agora, que ela estará disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. Nós, claro, aproveitamos justamente que foi lhe concedida este título de cidadã honorária aqui de Foz do Iguaçu para trazê-la aqui na rádio e fazer este registro aí. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo agora já foram fotografadas ou já acompanharam alguma vez o seu trabalho e agradeço aqui em nome da direção da CBN sua presença, vir aqui à Rádio que Toca Notícia. Obrigado, meu querido, foi um prazer, tá? E maravilhoso, eu adorei ter conhecido o novo visual da rádio, vocês, tá? E tudo de bom para vocês. CBN Entrevista termina por aqui, volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. Na sequência você fica com o repórter CBN e logo depois CBN Turismo aqui na programação de 1320 AM e também cbnfoz.com.br. CBN Entrevista.